pronunciar o amor é a fonte da vida e a vida é uma fonte a cantar o amor é um som purpurino o amor é uma luz celestial são dois seres num só ser divino são duas vidas numa só vida igual. Tão só, tão só. Eu vivo triste a cantar. Minha vida também é uma fonte. Talvez eu encontre quem me queira amar. E a vida é uma fonte a cantar. O amor é um som purpurino. O amor é uma luz celestial. São dois seres num só ser divino. São duas vidas numa só vida igual. Minha vida tá...